Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 321, de regresso após a pausa habitual durante o mês de agosto. António, quem é o primeiro convidado desta nova série? Esta nova série, aproveitamos a circunstância também para desejar àqueles que esperamos que tenham usufruído de umas excelentes férias, de bom descanso e até de algumas boas leituras, ou se possível, só boas leituras. Cá estamos, novamente, e o convidado desta noite é João Fernando Ramos, uma figura pública, também está muito na moda, mas as coisas são mesmo assim, faz parte da vida, faz parte dos livros, da literatura, da cultura, destas figuras mediáticas públicas. É um jornalista da RTP, do Canal Público de Informação, e tem aqui uma incursão no domínio do romance, da ficção, sobre um homem e uma figura incontornável da história de Portugal. Dom João, o mestre Davis, da segunda dinastia portuguesa. A crise 1383-1385 tem como subtítulo, e é isso que interessa também reter e alertar os ouvintes, que ainda não leram, os nossos leitores, que é o pai da ínclita geração. É um excelente romance de um tempo e de uma época de crise, uma crise tamanha como esta que estamos vivendo, com contornos substancialmente diferentes, políticos, de soberania, da afirmação de uma identidade, de um povo, de uma cultura e de uma língua, neste caso ibérica, perante o outro lado, o outro poder esmagador da Península Ibérica. Mas isso é uma história que convidamos a conhecer e a ler e ficar por dentro realmente de duas figuras que são emblemáticas da nossa identidade, da nossa forma de ser e estar como indivíduos. Dom João I, como dissemos, e depois Dom Nuno Álvares Pereira. Um excelente romance que recupera um tempo e, para aqueles que desejem conhecer realmente as deambulações que foram os contornos dessa crise, nada melhor do que começar exatamente por este romance. Boa noite, melhores leituras e um bom ano, seja ele de que tipo for. João Fernando Ramos nasceu na Lausanne a 27 de abril de 1965. Filho de professores, cedo começou a descobrir histórias de encantar nos livros. Fascinou-se com a rádio, ainda frequentava a escola secundária Vilar Brutero, em Coimbra, passando depois pela RDP Centro, Rádio Nova e RTP. Apresentou diversos serviços de notícias em ambos os canais da TV Pública. Como repórter, esteve, entre outros locais, em Angola, na Bósnia, Croácia, Albânia, Iraque e Timor-Leste. É atualmente editor executivo da RTP, estreou-se nos livros com O Último Dakar em África e é o autor do romance histórico Dom João I, O Pai da Ínclita Geração, uma edição da Esfera dos Livros. Obrigado por ter aceito o convite da equipa Livros com Rumo. Eu é que agradeço. O que é que, embora coloque ali, numa pequena nota, de facto, a dizer o motivo, o grande motivo que o fez trabalhar a figura do nosso rei da segunda dinastia portuguesa, mas o que é que leva, nos seus momentos de pensar, a decidir o que é que vai fazer ou não, sabendo-se que tem uma apetência particular por este trabalho do campo da história, de qualquer das formas, o que o levou à época a decidir realmente trabalhar a figura deste rei? É um rei que, como disse, foi pouco trabalhado. É um rei, embora muito conhecido sumariamente pelos portugueses, sabemos que foi uma figura importante que lançou uma época de esperança, que conseguiu de alguma forma refundar o reino. Mas depois não sabemos muito da vida dele e não sabemos porque é que ele se afirmou e em que condições é que chegou ao trono. E esta crise de 1383-1385 acho que poderá ser inspiradora. Ela tem sido aproveitada em vários momentos da nossa história como exemplo bom ou mau, depende de quem está no poder na altura. Mas eu acho que para nós portugueses, numa altura em que vivemos uma crise profunda e que nos dizem também que só há aquela solução e que todas as coisas são inevitáveis, se calhar é bom nós olharmos para esta época da história para percebermos não, que há outros caminhos e o Dom João era o caminho menos provável. E acabou por ser aquele que melhor serviu o país. Já éramos a essas possíveis linhas simbólicas que poderão fazer, fazendo o salto no tempo, na época, quase um trabalho de, vamos lá, ligação à crise que nós vivemos e à crise que despoletou realmente a afirmação de um homem que aparentemente não teria grandes condições, até em termos legais, de acabar com no trono e rei de Portugal. De qualquer das formas, a figura de Dom João I é um homem que se percebe que é sempre vítima ou, por outra, vive, tem um conflito interior entre duas realidades muito importantes. Por um lado, o apelo daquilo que é, se quisermos, o lado natural. A vida foi, era um filho bastardo de Dom Pedro I, o cru, o homem que viveu aquela paixão avassaladora pela Inês de Castro, de qualquer das formas, e Dom João não era filho de Inês de Castro, era de uma outra relação exterior, se quisermos, em termos legais, sendo Dom Pedro I o rei. De qualquer das formas, Dom João sente esse apelo, era mestre de Avis, mas tinha um contacto muito direto e muito íntimo com o povo. Mas, por outro lado, tem aquela noção de que se vive, são vividos tempos limite, tempos quase apocalípticos, em que o trono português, o poder, o reino que custou tanto a construir, poderia, pura e simplesmente, esvair-se e cair na mão de alguém que não fez nada para o ter, e, por outro, se calhar muito mais importante que isto tudo, provavelmente será no sentido em que o trabalho que foi feito acaba por ser reduzido a umas paixonetas de circunstância, à volatilidade da vida de pessoas e de uns atores que não são firmes nem têm a consciência da importância da época que estão vivendo. É um pouco este, se quisermos, o grande lastro em que se vai mover esta figura. Sim, e é importante também percebermos a qualidade dos políticos que nessa altura decidiam os destinos do rei. Não só o Dom Fernando, que acabou por ser um rei fraco e um rei que na parte final do mandato não conseguiu ter a lucidez e a capacidade de decisão, mas é uma figura que estava mal rodeada e que sempre se aconselhou mal e sempre escolheu os seus próximos muito mal. E essas más escolhas acabaram por ser as más escolhas para o reino e para as pessoas que aqui viviam na altura, que tinham apenas guerras como primeiro prato cada vez que acordavam e adormeciam outra vez com a promessa de uma nova guerra. Pão e outras coisas nunca apareciam naquelas mesas. Portanto, é uma época terrível. Talvez tenha sido a crise mais profunda que o país atravessou. E aí, um jornalista que vai olhando para os factos de cada dia vai procurando também inspiração nesses pontos e costumamos dizer sempre que aprendemos com os nossos erros e que nos devemos inspirar nas nossas vitórias. E este país tem-me a não aprender com os erros, nem vai procurar a inspiração aos momentos certos. Preferimos sempre estar mal aconselhados, fazer como o Dom Fernando fez e procurar sempre os piores aliados nas alturas mais complicadas. Isso levou-me um pouco a pegar no primeiro jornalista da história, que foi o Fernão Lopes, e que conta esta época de uma forma fantástica. Voltar a ler esta crónica foi um desafio imenso e ele é um excelente jornalista. Eu acho que a forma como ele olha para os factos é quase a nossa forma de olhar para os factos, não é? No jornalismo, não é? Ele conta e depois, quando não tem todos os dados, acrescenta o seu cunho de repórter que visitou aquela época, não é? É uma coisa fantástica nas crónicas do Fernão. Mas uma das coisas que este romance tem, portanto, percebe-se que tem uma estrutura, tem uma lógica interna. A construção que o João Fernando faz deste livro começa exatamente em Elos Barrota, mas a pessoa que vai salvar o nosso rei é exatamente um homem do povo, que não era, portanto, que o José, que era um simples e anónimo daquelas pessoas que, vamos lá, estariam mais próximos do mestre Davis, quando numa situação limite, que poderia o rei ser morto na batalha, porque houve uma desproporção tremenda entre as forças portuguesas e as forças... Mas também houve astúcia portuguesa, não é? Portanto, um pouco isso. Mas, independentemente disso tudo, hoje à distância, o que é que nos permite dizer? Por um lado, como romancista, coloca sempre à volta do rei, do futuro rei, pessoas empenhadas e convictas daquilo que era, vamos lá, quase indestrutível, ou seja, manter o reino de pé, não deixar cair. O que era uma missão impossível. Exatamente. Porque nós vemos durante a sua ficção, durante este romance, que grande parte dos nobres, por questões de lealdade, de honra, a suposta honra, viam e viram-se na obrigação de defender o lado castelhano. Portanto, se chamarmos honra ao saco de moedas que vem do outro lado, é um pouco isso. Mas claro. Como romancista, preocupou-se sempre de colocar pistas e indícios, pessoas, personagens, homens e mulheres, que realmente faziam a alegria de Dom João I. Era um pouco esta a sensação que teve e tem quando nós lemos, por exemplo, isso, o repórter Fernão Lopes, mas hoje, passados quase 700 anos, quando se decidiu à escrita deste romance, também foi, vamos lá, quase imbuído deste espírito de dizer também, claramente visto e lido e escrito, que foi mesmo assim. Eu tenho a convicção de que terá sido assim. O Fernão Lopes foge em alguns momentos, e percebe-se isso claramente, da verdade dos factos. Ele tem uma interpretação muito própria do que terá acontecido. Todas as outras fontes que eu consultei acabam por ser, de alguma forma, inquinadas pelas crónicas do Fernão Lopes. Se calhar por isso é que não se escreve muito sobre esta época. As pessoas têm algum receio. Mas... Para mim ficou claro que Dom João só chega ao poder empurrado pelo povo, e que o povo demorou muito a decidir esta aliança com o Dom João. Mesmo no cerco de Lisboa, a aliança entre o rei e o povo que estava a sofrer tudo aquilo só acontece com alguns sinais do divino, e aconteceram ali uma série de milagres que levaram o povo a pensar que aquele que poderia ser o rei de Portugal, na altura já se afirmava como o rei de Portugal, tinha ali uma chama do divino e seria uma entidade apoiada pelos deuses, e que, pronto, que tinha essa imagem capaz de mobilizar toda a gente. Mas quando, por exemplo, interrompendo agora um pouco, percebe-se que vai deixando também estes sinais ao longo do romance. Por exemplo, o Duque de Cambridge diz logo que estou na presença do futuro rei de Portugal. Também, como ficcionista, vai deixando assim algumas pistas. Isto é um trabalho, é um romance à volta da história, e não uma história, ou talvez a história romanceada. De qualquer das formas, vai deixando quase como uma espécie, esse lado quase mítico da história, por um lado. Por outro lado, também, um homem que é imbuído quase de uma tarefa histórica, para além desse lado do sagrado, do religioso, porque vivia-se a religiosidade era tremenda e profunda. E a religiosidade, muita dela era vivida pelo medo. As pessoas, quando olhavam no cerco de Lisboa para os castelhanos a morrerem com a peste e a doença não atravessar o campo, não vir pelo lado português, ou morrerem muito poucos portugueses com a peste, olharam claramente era um sinal. Era um sinal dos tempos, e nós tínhamos não sei quantos pregadores logo pela rua a dizer, atenção, vai acontecer isto ou aconteceu aquilo. E o Dom João ganhou essa imagem de uma personagem inspirada por Deus. E as pessoas, por devoção ou por medo, acabaram por rapidamente perceber que era aquela figura que os via. Mas, de qualquer forma, como romancista, por exemplo, também vai colocando que após, já lá iremos essa parte, quando Dom João acaba por matar e assassinar o conde Andeiro, há ali todo um trabalho de manipulação em relação à população mais pobre da cidade. Acudam porque matam o mestre, por um lado, mas por outro lado também a fúria da população, ou pelo menos dos tais humildes, dos pobres comerciantes e dos artesãos da cidade de Lisboa. O que é que acontece? Viram-se exatamente contra a igreja. O Deão da Sé, o cónego ou o bispo de Guimarães acabam por ter um final muito triste no meio daquilo tudo. Portanto, e não só. Os banqueiros da época também acabam por ser perseguidos, e só com a intervenção do Dom João. E isso é um facto. Já iremos essa parte, com os banqueiros, os comerciantes, o bairro Ajudaria de Lisboa. viu-se em palpos de aranha para sobreviver e só a intervenção firme do mestre é que impediu, de facto, mais uma espécie de um auto de fé antes do tempo inquisitorial, mais aquela perseguição que o judeu era sempre visto como o bode expiatório, o mau manipulador. De qualquer das formas, também há estes dois contrapontos. Por um lado, sim senhor, o povo vai, mas também o povo não é facilmente controlável, porque canaliza logo no primeiro que tem mais à mão, no caso os representantes da Igreja, essa fúria contra os manipuladores. Também é um pouco este espírito da época, porque nós já éramos uma parte do romance. Nós temos vários pontos na nossa história em que isto aconteceu. Uhum. Eu acho que o nosso povo é de alguma forma sereno, que foi a última vez na Revolução de Abril que o classificaram, o povo é sereno, mas quando perde a paciência as coisas são muito complicadas. Nós tivemos isto em vários pontos da história em que o nosso exagero na reação acabou por ser brutal, e as pessoas nem querem falar muito desses momentos porque parece que têm algum receio que isso volte a acontecer, que o povo algum dia perca outra vez a paciência e saia à rua e faça o que fez quatro ou cinco vezes ao longo da nossa história. E o que aconteceu foi exatamente isso. O povo percebeu que estava a ser enganado por uma série de figuras e nesse momento de ira, quis acabar com todos esses pontos do mal, e alguns estavam na cena, não é? E acabaram por ser vítimas, por também exemplo, dessa ira popular. O João já um bocado referiu este aspecto, mas, por exemplo, a figura de Dom Fernando, quando está moribundo e prestes a morrer, também diz ao Dom João, ao Mestre Davis, o povo precisa de ti. Portanto, ele próprio também quase que, porque eles eram meios irmãos, ou como é o resto. O Dom Fernando foi um rei que teve um uma... rei que foi muito complicado, mas era um homem, teve uma época muito complicada, foi quase um joguete e quase uma marionete. Mas teve também uma parte muito boa, tem toda aquela parte em que ele percebe que as terras têm que ser trabalhadas. A parte sim, exatamente. Porque pelos, a lei das Sismarias é um excelente exemplo, em que há uma clara reorganização do país, e há até alguma prosperidade na altura. Mas depois perde-se em guerras com todas essas influências que ele tinha, principalmente a nobreza. A nobreza portuguesa na altura era uma nobreza interesseira, se é que a nobreza alguma vez deixou de ser interesseira, mas era muito interesseira. E fazia tudo em nome de uma guerrazinha para ganhar mais umas terras, mas não era importante que fosse para cultivar. E o Dom Fernando, no início, tem essa preocupação de ter terras férteis para o povo poder tirar o sustento e viver bem, não é? E isso foi rapidamente aproveitado pelos nobres para alimentar as guerras, já que temos mais sustento, temos mais dinheiro, portanto podemos fazer mais guerras para terem mais benesses. E a passagem de grande parte da nobreza portuguesa para o lado de Castela é um claro sinal disso, não é? O rei de Castela oferece aos nobres portugueses uma série de títulos e de terras e de dinheiro, e os nobres portugueses facilmente passam para o outro lado. Alguns deles no meio da batalha mudaram depois para o lado português. Claro. Acontece mas sempre. Há historiadores que aqui também disseram, nestes microfones, que a nobreza sempre teve este tipo de, vamos lá, pecadilho. Supostamente a questão da honra e o estatuto de nobreza dava que, a partir do momento em que era exercido ou feito um juramento, isso era vinculativo, era eterno e, portanto, independentemente depois da geopolítica e da estratégia das cortes, eles movimentavam-se em função exatamente de juramentos feitos já anteriores. Ou seja, muito desta gente que anda de terra em terra ou por outra, de coroa em coroa, é justificado pelos historiadores exatamente a partir de comportamentos, de rituais, ao fim e ao resto, que impregnam os comportamentos desta gente. Daquele seu trabalho que eu não comunga da... Não entrei muito ideia. Nisso, não entrei muito. Ainda entrei nesta... Na... Porque o exemplo que eu tenho aqui para isto é exatamente a figura do Condestável, Nuno Álvares Pereira, e o seu irmão... Que está do outro lado. Que está do outro lado, exatamente. E ele tem a intervenção de uma das figuras que ele mais respeitava, a mãe, a pedir-lhe para não haver uma guerra de irmãos, que aconteceu. E aconteceu. E a própria mãe, a própria família, dizem ao Nuno Álvares Pereira, para ele embarcar na aventura castelhana. Exatamente. Não, não se perder com estas minúcias. Mas aí por uma questão de prudência. Ninguém apostava no lado português. A desproporção era toda a gente achou que o Dom João e o Condestável iam ser completamente esmagados logo na primeira batalha que travassem. E isso não aconteceu. No primeiro embate... Quando acontece a Batalha dos Atoleiros, que foi muito desvalorizada na altura, e é o primeiro erro de Castela para perder depois tudo, Castela achou que aquilo tinha sido uma coincidência. Que... Porque o João também, de uma forma criativa, coloca ali exatamente a Batalha dos Atoleiros foi entre portugueses, ao fim e ao resto. Exatamente. Portanto, os de cá contra os portugueses que estavam do outro lado da fronteira. Tem esta preocupação de, realmente, às vezes, em situações limite, que é pouco frequente até na nossa história, portugueses contra portugueses, numa batalha que, como disse, acabou por ser pouco valorizada, até na crise vivida de 1383. Ela foi pouco valorizada pela estrondosa derrota, e todos pensaram que tinham sido. Os castelhanos pensaram, bem, que os portugueses são muito maus. E se fôssemos nós não perdíamos aquilo daquela forma. E desvalorizaram completamente uma estratégia que estava ali a ser aplicada pela primeira vez. A estratégia que é feita em Atoleiros será mais tarde... Aplicada em Alsbarrota, exatamente. Foi a mesma estratégia que foi aplicada em Alsbarrota. Vários historiadores desta área militar encontram inúmeros pontos de contacto entre as duas batalhas. Da Bretanha vão partir belas ao sol. E são madeiras descaldadas, todas lanças, brilham espadas, vão reconquistar o sul. E os celtas que vão partir quando o sol nascer. E há grinaldas nas ameias e ardem as fogueiras que não nos podem queimar. São gaiteiros enfeitados, vão tocar cantos passados, por aqui vai começar. E vem dançar, até o sol nascer. Da Galiza, outra vez da Ibéria Antiga, em nome dos nossos reis. E retomar as fortalezas, Santiago e aos mouros, para impor as nossas leis. E os celtas que vão partir quando o mar crescer. Ai, ignorem-se os passagens que nos falam de naufrágios, vão partir velas ao sol. E são guerreiros enfeitados que a sol de cantos passados vão reconquistar o sul. Mas vem dançar até o sol nascer. We'll be right back. romancista ou romancista historiador, o papel que aqui é reservado a Nuno Álvares Pereira é sempre um papel, um homem ascético, distante, frio, em si mesmado a encontrar a melhor estratégia do seu trabalho ou daquilo que lhe, quando estava a construir este seu romance, é esta exatamente a sensação que se tem, ou por outra, aquela que ficou e que permanece aqui neste seu livro, para todos os efeitos, é exatamente um homem virado para si mesmo, preocupado com a sua família, mais direta, como é fácil de perceber, mas um homem, acima de tudo, rigoroso no sentido de encontrar a melhor solução para, em termos militares, como é fácil de perceber, e os melhores passos, sítios, as melhores manobras, em função da sobrevivência do país. É uma figura muito marcada na nossa história e ele é um grande guerreiro. Essencialmente é um guerreiro. E estaria sempre, aliás, mesmo quando ele se retira na parte final da vida e resolve viver para um convento, ele diz várias vezes ao Dom João que, se for necessário, volta a combater. E cada vez que Ceuta termia, diz-se, não desenvolvo muito isso. Mas diz-se que ele aparecia outra vez no passo, pronto a combater, e vamos lá outra vez, se for preciso, para uma guerra. Portanto, é um homem de espada na mão. Mas também é um grande estratega e é um grande estudioso. Ele aprende esta forma de lutar com os ingleses, que são fundamentais naquela altura da nossa história. A Guerra dos 100 Anos. Ele percebe que era preciso construir o campo para as batalhas, o que não acontecia na Idade Média em parte nenhuma. As batalhas eram em campo aberto, num ponto acordado entre os dois exércitos, e era, seja o que Deus quiser. Aqui vamos a isto. E aí ganhava sempre quem tivesse mais cavalos, e depois, na altura, já as primeiras armas de fogo, e quem tivesse depois mais braços para lutar. E os castelhanos aí ganhariam todas as batalhas. E o Condestável percebe isto, e o Dom João também percebe. Pois, porque o João também se encarrega de carregar que os castelhanos têm armaduras pesadas, pouco ágeis, também é esse... Estão adequados, é um exército que está... Exatamente. Enquanto os portugueses, como eram muito menos, e como não tinham a capacidade bélica dos castelhanos, conseguem montar uma estratégia que foi muito pensada. O campo onde se deu a Batalha de Alvalade foi preparado, se não em meses, pelo menos em largas semanas. Isso está provado. Embora as escavações que foram feitas ainda no tempo do Estado Novo tenham sido fundamentais, mas não foram terminadas, porque se começou... O Estado Novo utilizou muito esta época, dizendo que nós éramos bravos porque conseguimos vencer os... Ainda usaram um pouco e isto não até é... Ao serviço da Guerra Colonial, mas isto não é verdade. Nós fomos mais espertos... Mais espertos ou mais astutos. E fizemos bem o nosso trabalho de casa. O que não acontecia na Idade Média nas grandes batalhas. Aquele campo foi, e isso provou-se nas escavações que foram feitas, ainda antes da construção da Estrada Nacional número 1, que destruiu grande parte do que era o campo, e permite-nos de alguma forma imaginar que teria sido assim, um ano qualquer que alguém queira levantar outra vez a Estrada Nacional número 1 e ir lá, ainda lá estarão todas as trincheiras que foram feitas ali na altura, e ao contrário do que se disse na altura, aquilo não demorou semanas a fazer. Um dos historiadores de Coimbra, que eu cito no livro e com quem conversei, com um técnico da Câmara Municipal, conseguiu abrir uma trincheira em poucas horas. Portanto, aquele solo parece duro, mas desfaz-se facilmente com uma ponta de ferro, ou com uma picareta, ou com uma coisa que já existia na altura. Portanto, com muitos braços, como aconteceu, era possível fazer as trincheiras e preparar aquele campo para o que aconteceu. Portanto, essa imagem depois não daria jeito ao Estado Novo, porque iam dizer, nós fizemos aqui alguma batota. Não fizemos batota, fizemos o que tínhamos que fazer. Se fossem os castelhanos a fazer isto, os ingleses fizeram isto em não sei quantas vezes, em não sei quantas batalhas. Os franceses fizeram isto depois. Até na Primeira Guerra Mundial, os campos eram preparados, e no início da Segunda Guerra Mundial também eram preparados. Portanto, é normal os exércitos prepararem a sua defesa, de alguma forma. E foi o que os portugueses fizeram de uma forma pioneira, prepararam a sua defesa e prepararam o seu campo. E e isso revela que o Dom João e todos aqueles que estavam à volta dele não faziam as coisas como o Dom Fernando fazia, que é, vamos para lá, vamos ganhar, porque somos os melhores e temos alguma inspiração divina. E começou depois no Estado Novo, não é? O Salazar convenceu-nos também que íamos para a África, pois, para Angola em força, vamos ganhar, porque somos mais do que eles e temos melhores armas do que eles. Isso não é suficiente. E na altura pararam-se as investigações, dá-lhes barrota, porque já não podíamos usar aquela imagem. Devíamos ter usado aquela imagem. Devíamos ter feito o resto das escavações para perceber muito mais sobre esta época e sobre a nossa capacidade criativa, que se revela depois, não sei quantas vezes na história. Ninguém conseguiria construir um barco como nós construímos as caravelas para atravessar o mar que nós tivemos que atravessar. E nós conseguimos inventar aquilo. Ninguém conseguia ganhar em Ceuta. Os castelhanos tinham N tentativas de conquistar possessões do outro lado. Eram sempre muito mal, com derrotas estrondosas. E nós conseguimos. Não foi bem à primeira. Eu não conto também essa história, mas foi quase à primeira. Conquistar Ceuta e conquistar uma posição do outro lado, não é? E não era fácil. Mas vamos a figuras também que são nucleares a este romance. Por um lado, João das Regras, e por outro lado, o Conde de Barcelos. São figuras que percebem-se... Este Conde de Barcelos não é... Há vários Condes de Barcelos. Claro. E este Conde de Barcelos é uma figura de ficção. Existiu. Sim, sim, existiram sim, vários. Sim, sim, sim. Este seria o sexto Conde. Mas o que nos interessa para a discussão é assim. Porque a interpretação que eu faço, eu tenho noção disso, exatamente quando li, mas a noção que me aparece aqui, e pronto, isto são leituras e dicas de quem lê romances e se habitua a ter também as interpretações que depois, isto é a literatura, para todos os efeitos, vai permitir... Estamos a falar só da história, não é? História. Quem está em casa vai pensar, isto é um romance pesado, não é? Não, é uma história, já vamos falar nisso. Já lá vamos. Portanto, isto é uma história, e como é uma história, e como é literatura, é um romance à volta de factos de um tempo e de uma época da nossa história, muito concreta. Este Conde de Barcelos permite a minha leitura, como nem é arrogância minha, mas habituado a interpretar romances, fazer esta seguinte leitura, e estiver errado, o João avançou antes do tempo para aquilo que eu ia, de qualquer das formas, não sendo a figura concreta, de qualquer das formas, dá para interpretar, por exemplo, o seguinte. Até que ponto é que este Conde de Barcelos pode ser o símbolo de uma linhagem que vem dos ancestrais Condes de Barcelos, que eram homens sofisticados, cultos, virados à literatura, sabemos do filho do rei Dom Dinis, um dos Condes famosos de Barcelos, que foi um extraordinário poeta. É um pouco, o João quer dizer, que no meio desta gente toda, desta gente facilmente docilizada pelo dinheiro, pelas circunstâncias da história, os nobres, há alguém sempre um, e é esta a leitura que eu faço, um homem que traz uma tradição de luz e de cultura. Exatamente. É este que pretende transmitir nesta figura deste homem. O símbolo que representa um pouco isto. A figura é ficcionada, mas parte de uma figura que existiu. É ficcionada porque ela não teve uma influência em todos estes pontos da história. No início da história, as primeiras conspirações foram na casa do Conde Barcelos. Isso é verdade. Está comprovado por inúmeros historiadores. Agora, a influência que ele tem, que eu depois desenvolvo, não é aquela, e é exatamente essa a imagem que eu queria transmitir. É que naquela nobreza não eram todos maus. E havia muitos bons, e esses bons conseguiram estar do lado do lado certo da história, de alguma forma. E são pessoas diferentes. As pessoas mais cultas, as pessoas que procuram aprender com os outros. Quando lemos, estamos a aprender com os outros. Alguém escreveu aquilo, alguém investigou aquilo, alguém pensou aquilo. Quando nós estamos a ler, estamos a beber esse pensamento. E o Conde Barcelos, os vários Condes de Barcelos, têm essa marca na nossa história. São figuras que souberam beber do lado certo praticamente em todas as épocas. Embora há sempre exceções, e também as há nesta linhagem. Depois, a figura de João das Regras. É um homem que é o jurista, é o homem que vai sustentar em termos legais, após grandes lutas em Coimbra, nas Cortes de Coimbra, de facto, a razão e, vamos lá, a jurisprudência para justificar que Dom João, ao contrário de João de Castro, que era aquele que naturalmente poderia assumir, que era um dos filhos... O João de Castro era o filho de Pedro Inês que seria o herdeiro natural perante a crise que se vivia à época. Mas depois põe-se a jeito e João das Regras de uma forma brilhante e inteligente, acaba por manipular, não é, aquela Assembleia, as Cortes de Coimbra, apesar de muito renitente no início, a favor... Uma coisa tipicamente portuguesa também. As Cortes de Coimbra, nós, se pegássemos nas Cortes de Coimbra e as puséssemos aqui no presente... É, nós, a nossa Assembleia... Nós temos quase a nossa Assembleia também com estas coisas. E as Assembleias Municipais. E era, no fundo, acontecer uma coisa que na altura foi possível e agora é impossível, é que um tribuno convencesse a maioria a votar contra uma coisa que tinha defendido no primeiro momento. Foi o que aconteceu nas Cortes de Coimbra. A maioria não estava com Dom João. O Dom João e o... muito com o trabalho do João das Regras, obviamente, e também com o trabalho do Dom Nuno, consegue convencê-los que aquele era o melhor caminho para o reino, que é uma coisa notável. E todos aqueles que ali estavam mudaram de opinião porque perceberam que aquele caminho era melhor. Atualmente, nós percebemos que os caminhos que nos são apresentados, por vezes, até podem ser melhores, mas não temos uma fidelidade quase como tinha aquela nobreza da Idade Média, de perceber, nós fizemos um juramento e não podemos mudar de opinião, somos seres que temos cabecinha, mas não é para pensar, é só para obedecer. E é por isso que estes momentos da história são inspiradores. Vai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país foi outro dia ao alfaiado encomendar coletas novas para o mundo sem basbacar. E se dizer e se elogiar, que bem que chico, que beleza, para falar com franqueza, parece outro com essa. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Mas há coletas que são de forças, por mais que eu diga, eu não sei. Não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ao meu país, o alfaiate respondeu, venha cá, quero saber com que linhas se cozerá. O fato feito que fará a sensação de redondezas, bem que eu não tenho a certeza que seja de elogiar. É que há coletas que são de forças, por mais que eu diga ou não sei. Não te deixes assim vestir. É que há coletas que são de forças, por mais que eu diga ou não sei. Não te deixes assim vestir. É que há coletas que são de forças, por mais que eu diga ou não sei. Não te deixes assim vestir. Não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. Ai Portugal, dar-te conselhos é bem pouco original. Se realmente não quiseres querer-te mal, olha para ti, ó Portugal, não te deixes assim vestir. O meu país, outrora usando fraco luva e paletó, se rebentar pelas costuras é só que o fato que é da trisavó não é necessariamente aquele que no presente nos fará soltar um ó. Porque há coletas que são de forças, por mais que eu diga ou não sei. Não te deixes assim vestir. Sim, como há meias que não cão de ser inteiras, por muito que eu queiram ser. Não te deixes assim vestir. Porque há casacas feitas já para ser viradas, por mais que eu diga ou não sei. Deixas assim vestir, assim como há botas difíceis de descalçar, por mais que tentem não ser. Não te deixas assim vestir, assim como há laços feitos já para te enforcar, por mais que eu diga ou não ser. Não te deixas assim vestir. Depois a figura do Dom João e o lado feminino, a apetência que ele tem pelas mulheres, pela mulher, é aqui também feito de uma forma bastante ardilosa ou criativa por parte do João Fernando Ramos, que é coloca Adelaide, a paixão da sua vida, dá a impressão que é isto, uma mulher do povo, uma mulher simples, que percebe as nuances, as sensibilidades, os humores de Dom João, mas depois também o romancista, neste caso o João Fernando, consegue colocar ali um momento dubitativo. Quando a Alevosa, Leonor Teles, envia um bilhete, claro que isto é ficção, o Dom João era mesmo assim, era um homem que um rabo de saias, passa a expressão, era capaz de transtornar este homem. Nós temos uma indicação de que esse casamento foi tentado. Quis romanciá-lo assim, com uma tentação a que o João teria cedido ali por momentos. Porque não esqueçamos que Adelaide depois, quando ela percebe e fazem ver a Dom João, apesar dele insistir, a minha rainha é a Adelaide, de qualquer das formas, dá um segundo momento, um salto narrativo em que coloca esta mulher já depois em contacto com a natureza, vira quase uma fada, estas mulheres que dominam o mágico, e veremos depois no final da narrativa, para quem ler o livro não iremos desvendar, que realmente estas mulheres depois assumem com alguma placidez, com aceitabilidade, uma resignação profunda, porque o amor e a paixão que ela tinha por Dom João era mesmo fortíssimo e sério, e aceita o seu destino vivendo na montanha, na serra, em contacto com o lado mais oculto e mais mágico da vida. Pretende construir esta ficção. É uma mulher ficção. Mulher, o João teve uma primeira mulher, foi Inês, mas que me pareceu uma figura um pouco interessante para incluir neste romance. Sabe-se pouco sobre ela, sabe-se que eles tiveram dois filhos, que ele depois acarinhou, mas não sabemos nada da história de amor, se é que houve uma história de amor. E eu achei que seria uma personagem interessante. Então, inspirei-me nesse facto, não é? Nesses dois filhos, que também aparecem com algumas imagens. No momento do casamento, ela leva a Adelaide, traz duas crianças pela mão, percebe-se que há um ponto de contacto com a Inês Pires. Mas eu não quis ter a Inês dentro da minha história, preferi criar aqui a Adelaide, que é uma mulher que dá o toque de paixão na primeira parte do livro. Esta mulher segue numa linha durante toda a vida. Portanto, preocupa-se que esta mulher seja, vamos lá, aquele desejo, aquele lado que, por razões de Estado, Dom João acabará por casar com Filipa de Lencastre, depois também... E viver um grande amor com ela. Com ela. E isso também é um facto na história. O Dom João não tem nenhum filho bastardo depois de casar, o que é uma coisa praticamente inédita na nossa história. Pelo menos nas duas primeiras dinastias. Nas duas primeiras dinastias é inédito. Depois, na parte final, não são conhecidos bastardos, mas terá havido também. Há muitas histórias à volta disso. No Dom João, ponto final, não há bastardos, que é uma coisa notável. E diz-se que ele verdadeiramente viveu uma grande paixão com a rainha, que era uma mulher fantástica, foi uma mulher marcante na nossa história, e ele também soube aprender muito com ela. É uma inglesa que é tratada, é criada na corte, com tudo aquilo que uma princesa herdeira do trono poderia ter. Mas essa mulher, Lencastre, também não vai, podemos agora nós dizê-lo, transportar para Portugal aquilo, porque ela, na corte inglesa, apesar de ter sido educada, também é vítima de um conflito. Claro, que há exatamente. Ali muito mas, forte. Mas ela traz então isso. Vem para Portugal, traz isso com ela, e encontra em Portugal a placidez, a paz, depois a educação, que era um dos grandes, vamos lá, alicerces da sua vida, canalizando esse processo todo para os filhos, brilhantes que acabaram por ser quem foram. Claro, eles conseguem. Primeiro, a Filipa educa os filhos, que não era uma coisa normal na corte portuguesa de todo. Até ali não temos registro de uma grande proximidade da rainha com os príncipes. Tinham sempre uma relação distante, mas há este que os educavam. Mas... Ela foi educadora. Que educava as crianças, e ela trouxe muito o João para isso, embora no início do casamento deles, com a distância normal daquela guerra em que ele ainda teve que se meter depois de ter o rei reino e ter que pagar, no fundo, a linha de dívida indiretamente aos ingleses. Não ao inglês certo, mas ao pai da Filipa. Mas esse afastamento foi também importante para ela se afirmar dentro da corte e para ela já marcar toda a diferença. É preciso ver que eles casam-se muito tarde, uma coisa muito atípica, ou muito tarde, já com alguma idade. Sim, eles já não eram nada novos, 30 anos, à volta disso, e ela 27, e vivem até, que também não é muito frequente, até aos 60 e tal anos, portanto, e têm, foram pais da ínclita geração, de homens e mulheres fantásticos, não foram, muita gente esquece-se que, para além dos três grandes homens, ou quatro, depois de Dom Fernando, também foram pais da Isabel, que foi casada com Filipe o Belo, portanto, a princesa também era uma figura extraordinária, todos eles, mesmo Dom João, o que aparece menos aqui retratado na nossa história, também era um príncipe de alto cabedal intelectual, portanto, todos esta eles, gente, claro. De facto, E cada um deles com uma missão. Eles, É isso que o João pretende, por exemplo, agora dando também um salto na sua narrativa, quando depois Dom João, já na parte final, diz a Dom Duarte: tu, ser um rei amigo do povo, não te afastes do povo, percebe e entende que é aí que tu vais encontrar sempre o cimento para o teu reino e também, vamos lá, é cúmplice das deambulações do filho Dom Pedro por esse claro. Mundo para conhecer, que ele também percebia que a civilização estava para além dos Pirineus. E essas deambulações do Dom Pedro foram fundamentais. O Dom Henrique aproveita muito das conversas que tinha com o Dom Pedro. Grande parte das cartas que o Infante começa a estudar são trazidas pelo Dom Pedro. E muitas informações... Eles percebem como é o mundo a partir das viagens do Dom Pedro. E o Dom Pedro escrevia com algum detalhe, explicava aos irmãos tudo aquilo que tinha visto. E isso foi sempre muito importante. No início do reinado de Dom Duarte foi marcante essa diferença da corte e da organização do reino, com muita influência no que iam trazendo da Europa, principalmente da Europa, mas o percebermos que o mundo é muito maior do que aquilo que nós imaginamos e que há um sul imenso para descobrir, não é? As viagens são feitas para o sul, temos que conquistar as praças no norte da África, mas a ideia é conquistar a rotas de comércio, e aquilo vem de algum lado, muito a sul. Portanto, o Infante, quando começa a desenhar as descobertas, é inspirado nessas coisas todas na informação que vem. E de onde é que vem? Dos grandes mercados do Norte. Os do Mediterrâneo. Se as mercadorias ali chegavam, elas tinham que vir de algum lado. E de onde é que elas vêm? Vêm de longe, do Oriente, que seria uma coisa para nós, a sul, não é? E percebermos que já não podíamos ir o mundo não acabava ali, porque havia ali qualquer coisa muito rica que nos poderia ajudar a crescer. E que... Voltemos ao romance, isto é quase como cerejas, estaríamos aqui mais uma hora à conversa. De qualquer das formas, interessa-me também, não é explicar, mas pelo menos tem consciência de que há uma linha que liga a Adelaide durante este romance, já na parte final, quando ela aparece para salvar até Filipa de Lencastre, portanto... No exatamente, há uma história que a Filipa é atingida por uma seta e a Adelaide que vem salvar. Que vem salvar. Isto é, vamos lá, quase o testemunho, vamos lá, a aceitação desse amor de Dom João por Filipa de Lencastre. Sim, sim. O conformar-se... É parte do romance. Esse lado mais druídico do seu romance. Eu acho que as pessoas vão se encantar com essas partes, sim, não é? Sim. Estamos aqui a falar muito da história de Portugal. O romance baseia-se na história de Portugal, mas tem duas histórias de amor muito fortes. Muito forte, a primeira pela Adelaide, que é vivida de uma forma muito intensa. E epidérmica, corpo a corpo. Eu acrescento, os sentidos funcionam. Exatamente, aqui. Eu acrescento isso. Depois, o lado do amor mais sério, exatamente, de corte, o amor cortesão, aquele lado quase muito sério, com rituais entre Dom João e Filipa de Lencastre. E toda a parte do namoro com a Filipa é interessante, é vivido aqui por perto, em Guimarães, no Porto, numa série de sítios, e a parte com a Adelaide é vivida numa zona que eu conheço muito bem, eu sou da Lausanne, e acrescento o Castelo da Lausanne, onde eles poderiam ter namorado, não sei se namoraram, é provável que não, mas também poderiam ter namorado lá. Acrescentei ali uma série de paisagens bonitas deste país que as pessoas vão encontrar e vão certamente aliciar ali. Encantar com isso, como essas partes do romance são encantatórias. Só para terminar, que é um ponto que não focamos e é uma tremenda injustiça não falar disto, o Porto. O Porto foi sempre, vamos lá, a cidade de eleição para esta, para, pelo menos para este rei. Ele soube ser grato ao Porto. E ele fez exatamente isto. Há um rei depois, mais tarde, Dom Pedro IV, que irá ter... Inspirado nesta figura. O Porto foi, assim, uma cidade muito importante, de facto. O Dom Pedro IV agarra-se ao Porto para conseguir ganhar. E o Dom João ganha, não porque se agarrou ao Porto, mas com o apoio genuíno do Porto. O Dom João já tinha uma ligação com os jesuítas no Porto, com os franciscanos no Porto, e aproveitou essa ligação no melhor sentido. Ele nunca pediu, nunca exigiu nada ao Porto, nem aos braços que iam do Porto para o ajudar nas batalhas. Tanto é que eles no Porto, o filho Dom Henrique está à casa do infante. Exatamente, no Porto. No Porto. Terá nascido no Porto, supostamente. A indicação é essa. E esta relação é mesmo uma relação baseada em transparência, em dedicação? Sim, claramente. Foi todos claramente estes princípios que... O Porto e o Norte são genuínos na entrega a quem não os obriga a fazer esse pagamento, digamos assim, de gratidão. E o Dom João soube fazer isso de uma forma muito inteligente, ou se calhar de uma forma autêntica. Ele percebeu que tinha aqui amigos e nós gostamos de ir sempre à casa dos amigos. Ele vinha muitas vezes à casa dos amigos que tinha no Porto e conseguiu criar essa fortíssima relação que foi fundamental na vitória dele, quer para o levar ao trono, quer depois para a afirmação da independência do reino. Foi muito importante. No cerco de Lisboa, há também um momento bonito do livro com os destemidos do Porto que descem, vamos lutar, vamos lá embaixo ganhar aquilo que custa custar e que depois sofrem uma série de baixas. Mas isso mostra um pouco desta da alma do Norte, que também é assim, vamos lá então. Percebeu-se também isso com o alcaide de Guimarães, que resistiu, e depois Dom João não se cansa de vir a Guimarães, a Santa da Oliveira. Agradece-lhe todas as batalhas. Exatamente. Este homem tem estes contrapontos, percebe, por um lado, que o alcaide Guimarães até à última resiste. Percebe e admira a atitude dele. Ele poderia ter destruído o castelo e não destrói o castelo. Faz mesmo a batalha em que ele acaba por obrigar o alcaide a render-se. Sente-se na obrigação de vir à Senhora de Oliveira dar a cota, que supostamente também lá está, no Museu Álvaro de Sampaio, e faz mesmo a peregrinação a esta cidade que, no fundo, era um regresso às origens do reino. É claramente isso. É claramente. Ele faz isso muitas vezes pela época que estamos a viver, uma época de mitos, e o Dom João não é imune a essa religiosidade, e achou que vir à Oliveira que seria sempre uma forma de agradecer a Deus todas as vitórias que ia conseguindo. E fez isso. Ele faz uma peregrinação a pé à Oliveira, que eu relato também, muito marcante. Na altura ele conseguiu pôr umas largas centenas de pessoas a virem por aí acima até a Oliveira a pé para agradecer as vitórias. E isso é muito importante. Naquela altura, esse sinal da religiosidade e de aproximação às pessoas. Porque as pessoas vinham a Oliveira a agradecer e ele venceu a batalha e quis também vir a Oliveira a agradecer da forma que os populares faziam. Eles não tinham cavalos, não tinham burros, tinham que vir a pé. As peregrinações a pé começaram por aí. Não era por serem dolorosas. Era a forma das pessoas se deslocarem. Portanto, ele fez como todas as outras pessoas, veio a pé também numa peregrinação que foi longa, mas muito marcante também e que serviu para o aproximar das pessoas. Assim, o final da edição número 321 de Livros com Rumo. Hoje tivemos como convidado o jornalista João Fernando Ramos, ele que é o autor de Dom João I, o pai da ínclita geração, um romance histórico com a edição da Esfera dos Livros. Despedimos-nos com promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.